Que formoso ver descer lá da montanha os pés do mensageiro da paz. O Senhor elegeu a seus discípulos, os enviou de dois em dois, mandou-os às cidades e lugares aonde ele iria. Que formoso ver descer lá da montanha os pés do mensageiro da paz. A colheita era grande, disse-lhe o Senhor ao partir: peçam ao dono do campo que envie mais operários à sua messe. Ao entrarem na casa, saúdem anunciando a paz. Que formoso ver descer lá da montanha os pés do mensageiro.